de Silver. Tecnologia Minas Gerais. Estúdio de Fone. Nível 457. Novo Cruzado. Emissora fundada em 5 de março de 1948. Diretor-presidente, Dr. Geraldo Vazão. Uma emissora da rede padrão de comunicação. 2h57.